Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Em destaque, a história de um cantor que teve carreira curta na música e longa no rádio. Nascido em 16 de setembro de 1911, João de Freitas Ferreira, que tinha o seguinte nome artístico, João Joca. Não te darei perdão, porque eu já jurei da ingratidão, eu jamais esquecerei. A voz que você ouviu é a de João Joca. O samba que ele canta é de Ismael Silva, Não Tem Perdão. Aos 18 anos de idade, João Joca foi à gravadora Odeon e perguntou a Eduardo Souto como se fazia para gravar um disco. O diretor pediu que ele cantasse acompanhado ao piano. João Joca cantou e ouviu a seguinte resposta de Eduardo Souto: gravaremos seu disco em poucos dias. O meu perdão, tu não terás, o teu amor. Não quero mais a tua ausência, não me maltrata. Tua amizade a mim não me faz falta. E assim começou a sua carreira como cantor. Em fevereiro de 1930, era lançado o disco de 78 rotações com os sambas Não Tem Perdão, de Ismael Silva, e Não Fui Eu, de Caninha, que você ouve na íntegra neste especial dedicado ao cantor João de Freitas Ferreira, nome de batismo de João Joca. O amor de Sidonana, com sua sabedoria, é uma casca de banana na porta da pretoria. Não fui eu, não fui eu, quem roubou o teu amor. Não fui eu, não fui eu, quem roubou o teu amor. O amor é um caso sério, difícil de resolver. Acaba no cemitério e faz a gente sofrer. Thank you. Abrindo a edição em homenagem a João Joca, ouvimos com o cantor, de Caninha, Não Fui Eu. O lado B de seu primeiro disco, lançado em fevereiro de 1930, na Odeon. 78 RPM. Em sua curta carreira como intérprete, João Joca teve contato com nomes que posteriormente seriam reverenciados na música. Entre eles, Assis Valente, Orestes Barbosa e Ari Barroso. Se a gente quando gostar, o destino não iludir, o coração não mentir, e a sorte não negar, quantas vezes eu teria confusão na pretoria, um amor de hora em hora, casamento todo dia. Hoje, se a gente quando gostar, o destino não iludir, o coração não mentir, e a sorte não negar, eu teria te levado ao altar do Redentor e teria conservado para sempre nosso amor. Mariposa da favela, tu já queres abajur de linda cor. Nossa casa era tão bela, não tinha vidro à janela, mas lá dentro existia um grande amor. Rosalina, mariposa da favela, tu já queres abajur de linda cor. Nossa casa era tão bela, não tinha vidro à janela, mas lá dentro existia um grande amor. Mas Rosalina, por que tu me feres tanto? Não te comove esta mágoa que vivo a sofrer. Pois eu te juro, ó minha fruta de conde, que até pingente de bonde eu vou ser pra morrer. Thank you. fugiu, fugiu, fugiu, fugiu. Meu bem já bateu asa e ninguém viu. Fugiu, fugiu, fugiu, fugiu. Meu bem já bateu asa e ninguém viu. Eu bem sabia que não me queria. Era um passarinho descontente do seu ninho. Eu bem sabia que não me queria. Era um passarinho descontente do seu ninho. Fugiu, fugiu, fugiu, fugiu. Meu bem já bateu asa e ninguém viu. Fugiu, fugiu, fugiu, fugiu. Meu bem já bateu asa e ninguém viu. Mas neste mundo tudo é passageiro e vai muito bem enquanto não falta dinheiro. João Joca interpretou obras de três bambas da música popular brasileira. Primeiro de Assis Valente, Se a Gente, Quando Gostasse. Depois de Jota Tomás e Orestes Barbosa, Rosalina. E fechando o bloco, um samba-canção pouco conhecido de Ari Barroso, Fugiu, Fugiu. 78 RPM. A carreira como cantor de João Joca está intimamente ligada à de Castro Barbosa. Curiosamente, os dois começaram como cantores, depois desenvolveram carreira no rádio. Castro Barbosa como humorista, João Joca como locutor, apresentador e produtor. João Joca e Castro Barbosa juntos na música. Deus, adeus, adeus, tua nova que faz chorar. Adeus, adeus, adeus, não há quem possa suportar. Adeus, é bem triste se não se resiste. Ninguém jamais com adeus pode viver. Mas foi o último adeus, adeus, adeus, palavra que faz chorar. Adeus, adeus, adeus, não há quem possa suportar. Pra que foste embora? Por ti tudo chora. Vida não tem mais valor. Foi o último. Thank you. espada, tamborim, baralho. Quatro armas principais do vagabundo. Europa, Ásia, América, Oceania. Quatro partes principais do mundo. Mulher na palha, tamborim, baralho. Quatro armas principais do vagabundo. O samba nasceu na África, quinta parte principal do mundo. E foi morar no morro, no coração do vagabundo. Antigamente ele vivia abandonado. E era a quinta arma do malandro apaixonado. Europa, Ásia, América, Oceania. Quatro partes principais do mundo. Mulher na palha, tamborim, baralho. Quatro armas principais do vagabundo. Samba nasceu na África, quinta parte principal do mundo. E foi morar no morro, no coração do vagabundo. Antigamente ele vivia abandonado. E era a quinta arma do malandro apaixonado. Quatro partes principais do mundo. Mulher na palha, tamborim, baralho. Quatro armas principais do vagabundo. A dupla João Joca Castro Barbosa cantou de Francisco Alves, Ismael Silva e Noel Rosa, Adeus. Depois de Benedito Lacerda e Gastão Viana, cinco partes principais do mundo. 78 RPM, a sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. A história de João Joca nesta edição do programa que só toca o que ninguém toca. A carreira de um cantor que deixou perto de 23 discos gravados. Gravou pouco mais de 40 músicas, sendo 13 de sua autoria. Entre elas, Sinto Falta de Você e A Cana Está Dura, que você ouve com a dupla João Joca Castro Barbosa. E hoje eu sinto falta de você, não só porque não tenho em quem bater. Minha cama não se arruma, minha roupa está rasgada, eu não sei quem vai cozer. Se eu prosseguir nesta vida tão pesada, a palhoça onde moramos vai ficar abandonada. Eu vou me embora, vou pedir ou vou roubar. Posso até ser preso um dia, mas fome não vou passar. Telecotecos, que tics, que foi. E hoje eu sinto falta de você, não só porque não tenho quem bater. Minha cama não se arruma, minha roupa está rasgada, eu não sei quem vai cozer. Com sua falta, não me posso consolar, tudo porque já passei, eu não quero mais passar. É meu destino, está escrito e tem que ser, ou você me vem buscar, ou eu vou buscar você. Eu sinto muita falta e hoje eu sinto falta de você. Não só porque não tem quem bater. Minha cama não se arruma, minha roupa está rasgada, eu não sei quem vai cozer. Thank you.

Você ouviu a saborosa marcha Lalá, composta e interpretada por João Joca e Castro Barbosa. E a última edição do mês, quem faz o 78 RPM é você, com os seus pedidos, com as músicas que você gosta em particular. Ligue de segunda a sexta-feira para a nossa central de relacionamento, sempre no horário comercial e no telefone 2182-3222. Vou repetir, 2182-3222. Você será muito bem atendido pela equipe da Rádio Cultura e da Fundação Padre Anchieta. Ligue e peça sua música preferida. Hora do intervalo, num instantinho eu estarei de volta no seu radinho de pilha ou no seu computador, apresentando este especial dedicado ao cantor e compositor João de Freitas Ferreira, o João Joca. Ele que nasceu em 16 de setembro de 1911, no Rio de Janeiro. Estamos apresentando 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. A edição de hoje destaca a obra de um cantor e compositor que teve carreira efêmera, João de Freitas Ferreira, de nome artístico João Joca. Ele atuou na música por um período curto. Começou aos 18 anos, em 1930. Largou tudo em 1934, aos 23. João Joca um dia declarou: estava cansado, sem disposição para levar a sério e pressionado pela família. Acabei me tornando praticante de piloto marítimo. Em 1937, depois de viajar pelo litoral da Argentina, Estados Unidos e conhecer a costa brasileira, João Joca foi para o rádio. Foi trabalhar na Mairink Veiga. Depois se transferiu para a Nacional e em seguida para a Rádio Clube do Brasil, se despedindo do veículo em 1953. A música ficou para a história ou para um encontro entre amigos. Segura ele, ele vai sair. Agarra ele, ele quer fugir. Segura ele, ele vai sair. Agarra ele, ele quer fugir. Segura ele, eu te peço por favor. Foi este malandro um dia que roubou o meu amor. Segura ele, eu te peço por favor. Foi este malandro um dia que roubou o meu amor. Segura ele, ele vai sair. Agarra ele, ele quer fugir. Segura ele, ele vai sair. Agarra ele, ele quer fugir. Segura ele, ele é da malandragem. Se ele não ficar seguro, ninguém mais leva vantagem. Segura ele, ele é da malandragem. Se ele não ficar seguro, ninguém mais leva vantagem. Você ouviu com João Joca, de Zé Carioca, a marcha Segura Ele. 78 RPM. E de repente, no programa dedicado ao cantor e compositor João Joca, quem é que aparece? Carmen Miranda. Bambolero, bambolea. Como disse no decorrer do programa, João Joca foi um compositor e cantor efêmero. Atuou na música por 4 anos, fez dupla com Castro Barbosa, compôs alguns sambas que ele mesmo gravou. E Carmen Miranda, o que tem a ver com essa história? Todos se queixam da sorte, quase sempre reclamando, mas eu que conheço escrita, deixo tudo e vou girando. Todo mundo vive triste, fala, fala o dia inteiro, o mal de toda essa gente é a falta de dinheiro, bamboleão. Em 1955, quando da morte da cantora, João Joca, ou melhor, João de Freitas Ferreira, era vereador no Rio de Janeiro por um pequeno partido, o PTN, chegando a ser vice-presidente da casa, onde teve participação ativa em comissões de justiça, mesmo sem ser advogado. Como dizia, em 1955, João Joca foi designado para organizar o velório de sua amiga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. João Joca e Carmen se conheceram no início dos anos 30. Aliás, a cantora gravou com exclusividade 2 de seus sambas em 1931. E depois, E Não Tens Razão, que você confere na sequência. Que nem sabia o que era amor. Você me ensinou, foi para mim professor, e depois você me abandonou. E depois, você me abandonou. E depois, você me abandonou. O amor que eu tinha se acabou. Você me iludiu com falsidade, e depois, você me abandonou. E depois, você me abandonou. Que ingratidão. E depois, você me abandonou. Julguei feliz, você riu, e depois você me abandonou. E depois, você me abandonou. E depois, você me abandonou. Cuidado, que esta vida não está sopa. Ela não age de fazer o que quiser. Ter pretensão e falar da vida dos outros é natural, isso é de toda mulher. Ter pretensão e falar da vida dos outros é natural, isso é de toda mulher. Então assim, desta maneira, me quiseste conquistar, modificando o meu modo de pensar. Se Deus é grande e te pode ajudar, foi vá procurar outro rumo, que eu também vou procurar todo mundo. Se Deus é grande e te pode ajudar, vá procurar outro rumo, que eu também vou procurar. necessidade, não sou eu que estou passando. Tendo dinheiro, qualquer um está bolando. Não se chegou o meu passado pra falar, se o meu futuro ainda queres estragar. Não se chegou o meu passado pra falar, se o meu futuro ainda queres estragar. Então assim, desta maneira, me quiseste conquistar, modificando o meu modo de pensar. Se Deus é grande e te pode ajudar, pois vá procurar outro rumo, que eu também vou procurar. Todo mundo, se Deus é grande e te pode ajudar, vá procurar outro rumo, que eu também vou procurar. Sambas de João Joca na voz de Carmen Miranda. Ouvimos E Depois e Não Tens Razão. 78 RPM. Voltamos à dupla que rivalizava em seu tempo com o prestígio de Francisco Alves e Mário Reis. João Joca e Castro Barbosa. Dó, ré, mi, fá. Só minha vida eu levo a cantar. Ré, mi, fá, sol. Pois já cansei de sofrer e penar. E que a sinceridade hoje em dia é chamada covardia. Dó, ré, mi, fá. Penei porque te amei. Quem já gostou na vida e sua alma ferida procura alegrar. Pega a viola e a alma se consola. Lararararara, eu que tive um amor falso e traidor, muito já chorei. Agora canto, porque meu mal espanto. Por isso agora eu tenho dó, ré, mi, fá. Só minha vida eu levo a cantar. Ré, mi, fá, sol. Pois já cansei de sofrer e penar. Vi que a sinceridade hoje em dia é chamada covardia. Dó, ré, mi, fá. Penei porque te amei. Thank you. já foste, hoje não és meu amor. Por mim terás muito que sofrer, assim algum dia de aprender. Depois, então, pode ser que eu te dê perdão. Por mim terás muito que sofrer, assim algum dia de aprender. Depois, então, pode ser que eu te dê perdão. Hoje chora, pois o mundo é mesmo assim. Tu que zombavas de mim, estás sentindo a mesma dor. Já foste, hoje não és meu amor. Quem sofre alguma coisa fez, pois isso é que não tem talvez. Assim, meu bem, tu não zombas de mais ninguém. Quem sofre alguma coisa fez, pois isso é que não tem talvez. Assim, meu bem, não zombas de mais João Joca e Castro Barbosa cantaram de Bussi Moreira, Pode Chorar, e de Ari Barroso, Aula de Música. 78 RPM. Hoje, homenageando o cantor e compositor João Joca, nascido no Rio de Janeiro em 1911, no dia 16 de setembro. Cantor e compositor de breve carreira. Foi radialista, depois comerciante, em seguida industrial e, por fim, durante 10 anos, superintendente administrativo do Instituto de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. João de Freitas Ferreira, simplesmente João Joca. Para cedo levantar, quero ter sossego, pois pretendo trabalhar. Por favor, não me persiga, já comprei até uma figa para o pai. Por favor, me deixe em paz, eu preciso sossegar. Quero ser um bom rapaz, essa vida de azar tem que acabar. Deus me ajudar, minha casa vou fazer. Longe da cidade, pra ninguém me aborrecer. Só terei um violão para dizer o que sente meu coração. Lora, queridinha, agora toca a sua vez de ser. mulata ou morena, não tem mais tesouro. Agora é a loura com cabelo de ouro. Mulata ou morena, não tem mais tesouro. Agora é a loura com cabelo de ouro. Loura, queridinha, agora toca sua vez de ser rainha. Loura, queridinha, agora toca sua vez de ser rainha. Lá no paraíso do Mestre Jesus, os anjos são louros e de olhos azuis. Lá no paraíso do Mestre Jesus, os anjos são louros e de olhos azuis. Loura, queridinha, agora toca sua vez de ser rainha. Loura, queridinha, agora toca sua vez de ser rainha. João Joca e Castro Barbosa cantaram de Benedito Lacerda e Gastão Viana, Loura Queridinha. Antes, ouvimos Orgulhosa, de João Joca, e Deixa-me em Paz, de Oswaldo Silva e Valfrido Silva. Nossa homenagem ao cantor e compositor João de Freitas Ferreira, conhecido como João Joca. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 16 de setembro de 1911. Faleceu em sua cidade natal, poucos meses antes de completar 95 anos, no dia 19 de junho de 2006. E ainda há tempo para eu fazer um convite para você que ouve todos os domingos o 78 RPM. Quer participar do último programa do mês? Então faça o seguinte. Ligue para 2182-3222, de segunda a sexta-feira no horário comercial, e peça uma música para ser tocada no último domingo deste mês. Vou repetir o telefone, 2182-3222. Roteiro de Eduardo Weber, gravação e montagem Carlos Lima, Adriano Vieira e Heitor Cosi. Eu sou a Roberta Martinelli e volto a apresentar o 78 RPM na próxima semana. Até lá. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.